Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 24 de maio, um programa relativo então à liturgia deste domingo, a dia 26 de maio. Hoje conto com a participação do seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia. Seja bem-vindo à nossa emissão. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. Muito obrigada, é sempre um gosto tê-lo por cá também, em cada programa. Seu Padre, hoje vamos olhar para a liturgia de domingo, o domingo da Santíssima Trindade, também um dia importante para a Igreja. É verdade, portanto, temos vindo a celebrar um conjunto de solenidades próprias do tempo pascal e também, por vezes, no tempo comum, existem também diversos tipos de solenidades, como é o exemplo da Santíssima Trindade, que é talvez dos mistérios de Deus mais insondáveis, digamos assim, não é? Nós bem sabemos que o nosso Deus é único, indivisível, não há mais nenhum para além deste, não é? Mas que nos apresenta, ou nos é apresentado, em três pessoas diferentes, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa unidade e numa comunhão de vida e de amor, tal e qual como as nossas próprias famílias cristãs. É verdade. Não é? Portanto, e é este mistério, não é, da Santíssima Trindade, por vezes difícil de entender para algumas pessoas. Muito difícil, aliás. Aliás, eu tive precisamente a cadeira que tratava destes assuntos difíceis, chamava-se precisamente Mistério de Deus. E eu recordo-me das palavras do Cónigo Alfredo na primeira aula, que dizia que se vocês pensam que vão descobrir o mistério da Santíssima Trindade nesta aula, desenganem-se, porque ainda vão é ficar mais confusos. Pois. Portanto, porque mistério é mistério, não é? Mistério é mistério. E ou acreditamos ou não acreditamos neste mistério. Exatamente. Ou acreditamos ou não acreditamos. Porque de facto é de um mistério que se fala. Já nos vamos então se concentrar, seu padre, na liturgia. Vamos aqui às considerações iniciais que nos traz. Olhamos para a Igreja no mundo, nomeadamente para o Vaticano. O Papa abre caminho à canonização de Carlo Acutis, que faleceu aos 15 anos, um beato italiano. Um beato italiano, que foi um dos padroeiros principais das Jornadas Mundiais da Juventude, que decorreram ano passado em Lisboa. Portanto, um santo muito aprofundado nestes últimos anos, desde a partir do sínodo que o Papa Francisco convocou no ano de 2018 acerca dos jovens e do discernimento vocacional. Ele até aqui era um desconhecido, não é? Ele era venerável, ainda estava o processo de beatificação a decorrer e, passado 2 anos desse sínodo, foi beatificado em Assis, mais precisamente no ano de 2020. Para ser canonizado é preciso haver algum milagre surgido após a intercessão deste beato, pelo qual aconteceu. Digamos assim, não sabemos quando é que foi que aconteceu. O que sabemos é que ontem o Papa Francisco reconheceu um milagre atribuído à sua intercessão. Uhum. Porque a canonização tem que ter sempre implícito, tem que ter sempre havido um milagre, não é? Um milagre. Comprovado. Comprovado pela medicina. Uhum. Pela medicina normal, não é? Ou seja, atendendo a que a medicina não teria recursos para que tal situação acontecesse. Portanto, só por milagre, não é? Precisamente porque, no meio de tudo isto, não é a Congregação para a Causa dos Santos, que é que trata das beatificações e das canonizações, tem uma equipa de medicina bastante alargada, onde estão médicos católicos e também médicos ateus e agnósticos. Muito bem. Que comprovem, de facto, a veracidade e desse milagre. Que milagre é que este jovem não sabemos, não sabe? Né? Normalmente depois saberemos já lá muito próximo da canonização, que ainda não tem, digamos assim, nenhuma data aprovada. Provavelmente será ou ainda no final deste ano ou no princípio do próximo ano. Mas eu gostaria de contar um pouco do que é que foi a vida deste Carlo Acutis. Este Carlo Acutis é o padroeiro dos engenheiros informáticos. Todos aqueles que são peritos na área do digital, não é? Sejam nómadas ou não, podem, a partir de hoje, recorrer à intercessão deste quase São Carlo Acutis. porque foi um miúdo diferente de todos os miúdos do seu tempo, não é? Recordemos que ele nasce em 1991 e morre de leucemia em 2006, tinha 15 anos. E como o Papa Francisco diz numa exortação apostólica que escreveu para os jovens, Christus vivit, Cristo vive, ele diz assim: Carlo não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade acabavam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhes impõem através dos mecanismos do consumo e do aturdimento. É curioso, não é? Carlo não se deixou levar por isso. E desde cedo, desde pequenino, que mostrou uma forte relação pessoal e íntima com o próprio Jesus Cristo, sobretudo presente na Eucaristia, na hóstia consagrada e no vinho consagrado, não é? O próprio Carlo Acutis veio diversas vezes em peregrinação a Fátima com os seus pais, e no qual ele, com o seu exemplo e testemunho, nos ensinou a importância da oração, a importância da confissão e a importância da Eucaristia, não é? Aliás, ele é muitas vezes caracterizado pelo nosso Papa Francisco como um dos santos da porta ao lado, isto é, um santo com os pés bem assentes na terra, mas tendo o seu olhar voltado para o céu, para o paraíso, não é? Eu julgo que já teremos falado de Carlo Acutis a propósito da Jornada Mundial da Juventude, sim, no programa, e julgo que com o seu padre, portanto, estou-me a recordar do que agora está a partilhar, e recordo-me a propósito da Jornada Mundial da Juventude, de facto também já ter falado de Carlo Acutis, já na altura me despertou muita atenção, muita curiosidade. Não é? Aliás, eu espero que de facto seja um dos frutos da Jornada Mundial da Juventude esta canonização, que o é de facto, mas que também leve, digamos assim, os jovens da sua idade e até um pouco mais velhos a explorarem um bocadinho a vida deste quase São Carlo Acutis, porque vale a pena explorá-la, não é? Não é uma vida assim tão diferente da nossa, uhum. Tem os seus altos e baixos, tem os seus sucessos e fracassos, tem as suas alegrias e tristezas, e portanto muito daquilo que é a nossa vida de bom ou de menos bom pode encontrar algum sentido no exemplo e no testemunho deste jovem, não é? Que é um jovem que não foi mártir, morreu de morte natural, apesar de ter sido uma morte precoce, mas mesmo na altura do maior sofrimento, ele faleceu com leucemia galopante, entregou toda a sua dor e toda a sua cruz a Jesus Cristo. Muito bem. Um verdadeiro exemplo. Que sirva de exemplo, não é verdade, Sr. Padre? Avançamos então para a Igreja em Portugal. Sr. Padre, a propósito do encontro dos bispos de Portugal no Dicastério para a Comunicação, foi ali feito um apelo, não é verdade? É verdade. Desde segunda-feira até hoje, os nossos bispos estão a fazer a visita, a chamada visita ad limina apostolorum ao Vaticano, não é? Todos os bispos, de 6 em 6 anos, são, digamos assim, convidados a ir ao Vaticano e a apresentar os relatórios de atividades das suas próprias dioceses, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista pastoral e qualitativo. E ao longo desta semana eles têm visitado os diversos dicastérios, isto é, os ministérios compostos pela Santa Sé. Mesmo hoje, esta manhã, já tiveram a oportunidade de celebrar a Eucaristia junto ao túmulo do apóstolo São Pedro, nas grutas da Basílica de São Pedro, e neste preciso momento devem estar a ser recebidos em audiência privada com o Papa Francisco, no qual haverá a mensagem inicial feita por Dom José Arnelas, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e depois também uma palavra de saudação do próprio Papa Francisco, que acaba, ao fim e ao cabo, por resumir um pouco daquilo que se passou nestes dias, não é? E projetar o futuro da Igreja Portuguesa vista pelo olhar do Papa Francisco, não é? Digamos assim. E esta notícia chamou-me a atenção porque é talvez dos problemas mais graves que a nossa Igreja Portuguesa tem, que é o problema de comunicar bem, não é? E comunicar bem não é só falar bem, é falar com objetivos e com... É concretizar, não só tocar, é concretizar, não é? Porque muitas vezes a Igreja só reage quando é, entre aspas, picada. E aquilo que o Dom Nuno Brás diz aqui, porque isto ao fim e ao cabo são pequenos desabafos que os bispos vão colocando aos diversos prefeitos desses dicastérios, é que nós temos que antecipar a comunicação. Nós não podemos estar à espera que nos venham procurar informações acerca daquele determinado assunto. Lembremos, por exemplo, a questão dos abusos sexuais. Uhum. A própria comunicação social da Igreja deve antecipar isso, não é? Porque mostra transparência, não é? Mostra, digamos assim, perseverança e destreza. Que não está a esconder, destreza, não é? E que não há ali nada escondido. Precisamente. Portanto, a Igreja tem que comunicar bem, não só na questão dos casos de abuso, mas outros, também na própria Igreja em si. Não é? Mesmo na questão das homilias dos sacerdotes nas Eucaristias ao domingo, usar linguagem atual, linguagem que vá verdadeiramente ao encontro das pessoas e que as pessoas possam compreendê-la, que de facto não estamos a falar de coisas fora da realidade e da vida delas. Sim, mas em alguns casos pessoas entram e saem sem se calhar conseguirem absorver é aquilo. É muito triste para um fiel, não é? Quando um cristão batizado sai de uma missa da mesma forma que entrou. E não deve sair da mesma forma que entrou, muito pelo contrário. Deve sair com mais motivação, deve sair com mais perseverança, resiliência, como agora se diz, não é? E com mais esperança e fé. Sim, é essencial, não é? É essencial. Pelo menos a missa, não é? Deve ser um alimento para nós todas as semanas. Sem dúvida. Aliás, o Dom Nuno Braz diz mesmo, não é? O próprio Deus é comunicação. Portanto, está intrínseco à própria Igreja o comunicar bem, não é? Claro. Portanto, aliás, porque o que é que é responsável pela dinamização e a criatividade da Igreja? Ainda há pouco tempo celebrámos, há 8 dias atrás, não é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo é que é responsável pela comunicação boa que a Igreja faz. Não somos nós os bons comunicadores. É o Espírito Santo que age através de nós que somos os seus comunicadores. Digamos assim, não é? Somos os seus instrumentos. Às vezes bons, outras vezes menos bons, mas somos os seus instrumentos. É verdade, não é? É verdade. Eu gostaria de realçar um papel importantíssimo que os média católicos têm em Portugal. Lembremos que a TVI, quando surgiu, não surgiu para ser televisão independente, mas surgiu para ser a televisão da Igreja. Foi um projeto falhado, porque a Conferência Episcopal, à altura, não tinha verbas para poder suportar uma plataforma tão enorme que seria, não é? Claro. E como se veio a revelar. Como se veio a revelar, não é? Mas surgiu precisamente por isso. O I não é do independente, mas era da Igreja, não é? Foi um projeto infelizmente falhado do Patriarca de Lisboa à altura, o Dom José Policarpo, mas que, e com o cônego António Rego, que ainda está entre nós, e o padre Vítor Melícias também. Sim. Mas pronto, foi depois comprada por um acionista privado e hoje mantém-se assim nesses moldes. Mas gostaria também de ressalvar os média, quer nacionais, quer regionais. Os nacionais, que são casos de sucesso, o Grupo Renascença, sem dúvida alguma, que é a propriedade da Conferência Episcopal Portuguesa e também do Patriarcado de Lisboa, não é? Que tem três grandes rádios, não é? Uhum. A Mega Hits, a RFM e a Rádio Renascença, e também as rádios regionais, as rádios locais, como é o caso da nossa Diocese da Vida Nova, em Santiago da Guarda, Ancião, também e também a Boa Nova, aqui de Oliveira do Hospital. Sim, sim, sim. A rádio foi criada e é de inspiração cristã, não é? Foi criada pelos senhores padres. Portanto, e também uma ação de graças e bênçãos a todos os profissionais que trabalham nela. Que precisamos. É verdade. Não é verdade, seu padre? Bem, precisamos para levar todos os dias esta nossa missão. Seu padre, vamos então também destacar o dia da Igreja Diocesana, que vai ser no próximo domingo, num grande encontro. Sem dúvida alguma, portanto, todas as dioceses do mundo unem-se em oração com o Papa, que neste fim de semana vai convocar a primeira Jornada Mundial das Crianças, não é? E que a nossa diocese também coincide com o Dia da Igreja Diocesana, não é? Que tem o seguinte título, retirado do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. E de facto é verdade, não é? Portanto, as crianças, os jovens, não são apenas o futuro, são também o presente. E é importante a gente motivar este presente para que tenhamos um bom futuro. Um bom futuro. Não é? E isto, digamos assim, é um evento, sem deixar de ser um evento, mas um evento que pretende, digamos assim, não só atrair as crianças das nossas catequeses, não é? Porque é uma atividade completamente direcionada para as crianças que frequentam a catequese paroquial, a catequese católica, mas também um momento de convívio e troca de impressões e de partilhas entre os seus progenitores, não é? Entre os seus pais, digamos assim, não é? E normalmente pais que vivem a fé um bocadinho afastado da própria comunidade cristã e que, com a catequese que os filhos têm, vem a oportunidade de se aproximarem a pouco e pouco, não é? Mais que não seja na presença das festas e na presença dos encontros de preparação para essas mesmas festas, não é? Porque, caso contrário, acabamos por não ter nenhum contacto direto com eles. Com os pais. Não é? Sem dúvida. E tem aqui um programa simples, portanto... Também vão estar pessoas daqui, de Oliveira do Hospital? É assim, não temos dados que reflitam isso. Porquê? Porque não foi, digamos assim, planeado ou organizado a nível da unidade pastoral. Se for, é a título individual. É verdade, porque estamos a organizar a peregrinação nacional das crianças a Fátima no próximo dia 10 de junho. E não podemos ir a tudo, digamos assim, não é? Claro, assim, claro. Porque senão fica muito preenchido, claro, para a vida de cada um, não é? Claro que sim. E portanto, só divulgar o programa, portanto, será no dia 26 de maio, próximo domingo, com início às 14h30, na Expo Centro, em Pombal. Para quem não sabe, fica muito, muito próximo da A1, no pavilhão, na zona industrial Manuel da Mota, pertinho à escola profissional. Portanto, ponto de encontro é às 14h30, com o acolhimento, às 14h45 com atividades, música e animação, e termina às 16h30 com uma missa presidida pelo nosso bispo, Dom Virgílio Antunes. Muito bem. Portanto. Muito bem, ficamos então com estas considerações. Seu Padre, avançamos então para a liturgia, para que tentemos perceber melhor o que cada leitura nos quer transmitir. É por isso que também realizamos este programa, que seja mais fácil a cada um a sua interpretação. Então, o Domingo da Santíssima Trindade, este mistério. Seu Padre, temos a primeira leitura do livro do Deuterónimo, em que Moisés convida Israel a descobrir o rosto e o coração de Deus a partir da contemplação das ações por ele feitas na história. É verdade. Portanto, este livro é constituído por um conjunto de três discursos que Moisés profere nas chamadas planícies de Moab, que são aquelas planícies que hoje correspondem ao atual território da Jordânia, digamos assim, entre Aqaba e a capital da Jordânia, digamos assim. E Moisés, nestes três discursos, relembra ao povo de que é importante não se deixar seduzir por outros deuses, porque só existe um Deus único, um Deus indivisível, digamos assim, o mesmo Deus que os libertou da escravidão do Egito e que se prepara para lhes dar uma terra onde mana leite e mel, isto é, não é? Uma terra muito mais aprazível e menos turbulenta, e menos turbulenta, mais fértil, e que favorece mais a partilha e a comunhão entre eles, não é? E é importante nós não esquecermos isso, não é? Não esquecermos as coisas boas, as graças, as maravilhas e as bênçãos que Deus vai concedendo ao longo da nossa vida, não é? Seja na nossa infância, seja na nossa adultez, seja até na nossa velhice. E Moisés, neste discurso, digamos assim, pretende ser interlocutor de Deus para que o pensamento de Deus possa entrar verdadeiramente na vida e nos corações destes judeus, destes israelitas, não é? Portanto, não te esqueças das graças e das bênçãos que Deus fez na tua vida, porque tu, infelizmente, tens tendência a esquecer, não é? E sobretudo quando as coisas correm bem. Quando pois, correm mal, normalmente, nós sempre lembramos, não é? Aqueles suspiros, ai meu Deus, ai Jesus, não é? Só nessa hora, mas também nos momentos bons, não só nos momentos maus, não é? E lembra-te, não é, que vais ser tentado por outros deuses, por outros ídolos, pelos pecados, pelas limitações, claro, pelas deuses fragilidades. Não é, e só não deves... figuras espirituais, não é? Exatamente. São outros deuses. E outros deuses, não é? Por exemplo, um deus famoso, não é, o dinheiro, por exemplo, é um deus muito famoso no nosso mundo e na nossa sociedade, e que muitas vezes nós nos deixamos arrastar por ele, é, não é? Verdade. Portanto, não te deixes seduzir por isso, não te deixes. Portanto, fica aqui também esta indicação. Seu Padre, segundo a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, o autor da Carta aos Romanos pede os que receberam o batismo que se deixem conduzir sempre pelo Espírito de Deus. Portanto, e deveria ser sempre assim, não é? Deveria ser sempre assim. Aliás, ainda são resquícios da celebração que nós fizemos há 8 dias atrás, digamos assim, o Pentecostes, não é? Uhum. Onde deitámos e refletimos acerca desta terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Espírito Santo. Nós não tínhamos dúvidas que se a Igreja tem sobrevivido a estes milénios, é, 2 milénios, já vai no 2º milénio, não é? Já anos. Que está sempre a correr. Está sempre a correr, com mais crise, com menos crise, com mais profundidade, menos profundidade, com mais pecado ou menos pecado, vai continuando a existir. Porquê? Porque a Igreja, quer queiramos, quer não, não é uma coisa de homens. É de Deus, não é? Tem inspiração divina, tem inspiração em Jesus Cristo. E São Paulo reforça isso, não é? Aliás, a graça de Deus é muito, muito maior, mas muito maior que qualquer miséria e pecado feita pelos elementos da sua Igreja. É sempre maior. Sempre, sempre, sempre. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eu torná-los-ei mais brancos do que a neve, como diz o Salmo, atribuído ao Rei David. Não é? Portanto, nada é impossível. Nada é impossível. É impossível. E aqui, digamos assim, esta carta surge como uma motivação, não é? Para não desanimarem perante as adversidades e as crises que possam ocorrer, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da comunidade cristã em si. Não é? Em cada um não está sozinho, não é verdade, não é? Seu Padre? Olhamos então para o Evangelho de São Mateus. No Evangelho, Jesus despede-se dos discípulos e envia-os a todas as nações como testemunhas da salvação de Deus. Então é aquilo que nos é pedido, não é verdade? Portanto, é um repto, digamos assim, não é? Não é uma obrigação, porque Deus não impõe nada a ninguém, propõe, mas é uma missão que nos dias de hoje é dura e é difícil. Mas não era menos dura e difícil no tempo em que Jesus proferiu este discurso, não é? Nós não sabemos muito bem em que altura é que Jesus Cristo profere este discurso. Provavelmente terá sido pouco depois de ter ressuscitado e pouco antes de ter subido aos céus, não é? Mais uma vez, Jesus convoca os discípulos para um monte, não é? Lembremos sempre que quando o Evangelho fala de monte, o monte é sempre o espaço, digamos assim, geográfico e espiritual em que o homem se encontra a sós com Deus e Deus se encontra a sós com o homem. Portanto, por isso, Jesus mais uma vez diz, vão para aquele monte. É curioso, não é? Jesus não pede que eles continuem em Jerusalém, pedem que voltem outra vez para o norte, para a sua terra, para a Galileia. E porquê a Galileia, né? E não Jerusalém? Porque a Galileia tem uma particularidade, não é? Jesus podia ter pregado no sítio onde, se calhar, teoricamente, teria mais seguidores do que teve. Mas Jesus quis escolher a zona mais difícil para anunciar a Boa Nova, para anunciar o Evangelho, curiosamente, que é ele próprio, não é? Que é a zona da Galileia. Porquê? Porque a zona da Galileia já era, digamos assim, um espaço geográfico de Israel onde havia mais proliferação de povos, não é? Ali não existiam só judeus, só israelitas, também existiam pagãos, não é? Os habitantes de Tiro, os habitantes de Sidónio, os habitantes da Assíria não acreditavam no Deus de Israel, acreditavam em vários deuses e conviviam ali e faziam trocas comerciais ao nível da pecuária, ao nível da agricultura, ao nível da pesca. E digamos assim que os judeus que viviam na Galileia não eram muito bem vistos pelos judeus de Jerusalém. Porquê? Porque eram menos ortodoxos. Como tinham contactos com outros povos, com outras culturas, tendiam naturalmente a viver uma fé judaica mais light, mais soft e não tão ortodoxa como em Jerusalém, sim, não é? Sim. E é curioso perceber porque a missão que Jesus Cristo pede a estes discípulos naquele lugar, na Galileia, naquele monte, provavelmente será o Monte das Bem-aventuranças, pertinho de Cafarnaum, é uma missão que não diz respeito só aos judeus, mas diz respeito a todos os povos espalhados pelos 4 cantos da terra. O que é que ele está ali a dizer àqueles discípulos? Vocês que desde o princípio tiveram contacto com todos estes povos e verificaram que verdadeiramente estes povos não têm culpa de não conhecerem o Deus vivo e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, da mesma forma que agora te depois de terem ouvido as minhas catequeses, depois de terem sido evangelizados, em vivos para a mesma missão que o Pai me tinha confiado a mim. Portanto, ide por todo o mundo, anunciai a boa nova e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E é um desafio. É? E é um grande desafio, não é? Uma missão que tem, ainda hoje, a atualidade que tem. Que é igual, não é? Portanto. E já se passaram tantos anos. É. Seu Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Já olhámos então para esta liturgia deste domingo de 26 de maio, é o domingo da Santíssima Trindade. Iniciámos exatamente este programa a destacar o mistério em torno desta Santíssima Trindade. Sr. Padre, temos também uma proposta musical para partilhar com quem nos acompanha nesta altura, na Boa Nova. É verdade. Então. Portanto, a sugestão que eu trago hoje para esta nossa reflexão, digamos assim, é uma música do Gênesis. Para quem não sabe, o Gênesis é a banda de Phil Collins, onde ele se tornou famoso como baterista no início e depois, mais tarde, como vocalista. E trago um tema muito caro, gosto muito deste tema, que é Old on My Heart, né? Digamos, um tema de 1991. Estamos já a começar de ouvir, vamos ouvir na íntegra, já regressamos. Hold on my heart, just hold on to that feeling. We both know we've been here before. We both know what can happen. Hold on my heart. Looking over your shoulder. Please don't rush in this time. Muito obrigada, Sr. Padre, por este tema espetacular, dizíamos nós há bocadinho aqui em off, que de facto os anos 80 foram riquíssimos nestes temas musicais, continuam a passar pela nossa rádio e por outras rádios, e muito obrigada por também ter trazido esta sugestão para o fecho do nosso programa. Obrigado eu também por mais esta oportunidade de estar aqui neste sentido de partilha para os irmãos, não é? Muito obrigada, é esta a nossa missão de em cada semana também partilharmos palavras de esperança, também facilitarmos um bocadinho a comunicação, que há bocadinho também referia, de chegarmos com mais facilidade a quem nos acompanha, destacando também a liturgia de cada domingo. Nós ficamos por aqui, regressamos na próxima semana com mais uma emissão do programa das Palavras de Esperança. Muito obrigada pela companhia. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.